Bom dia a todos e todas, e como a gente sempre diz no domingo de manhã, tem uma expressão que nós usamos cada dia que a gente se encontra no domingo juntos na Casa da Videira, que vem da tradição da Igreja Ortodoxa Grega, que nos domingos, em especial os domingos entre a Páscoa e o Pentecostes, as pessoas da Igreja Ortodoxa Grega, quando se encontram, elas falam Christus Anesti. Alitos Anesti, respondem o outro que ouve a primeira frase, que é Jesus ressuscitou, verdadeiramente ele ressuscitou. Então, o que difere o domingo de todas as demais homilias da semana é que quando a gente se reúne para celebrar especificamente uma coisa. E o dia de hoje é o dia para pensar nisso. Jesus ressuscitou. Qual o significado disso? O que que isso representa para a gente? E qual é que seria a maneira da gente aproveitar dessa ressurreição e entender o que acontece? Bom, se a gente pegar os textos de hoje, a gente vai ver que todos eles, né, começando a falar de Rebeca, que foi um personagem que a gente viu como ela procedeu 20 anos depois. Esse texto que lemos hoje da ida de Rebeca para encontrar Isaac pela primeira vez, acontece com ela, uma jovenzinha, e Isaac na faixa dos 40. Entre ela encontrar Isaac pela primeira vez e ter o seu primeiro filho, os seus filhos, quer dizer, Esaú e Jacó, vão se passar 20 anos. E os episódios que a gente narrou essa semana acontecem já com mais algumas décadas para frente, mais uns 10 anos, 15, 20 anos talvez. Então nós temos aí uma Rebeca na minha faixa etária, provavelmente, fazendo as bobagens que a gente viu, ou não tão bobagens assim, que a gente viu ao longo dessa semana. Mas hoje a gente vai usar a Rebeca por um outro motivo. Rebeca é a pessoa que, com toda certeza, apesar de ter sido uma pessoa que usou meios ilícitos para chegar a fins que ela considerava os corretos, através de seu filho Jacó, tem um paradoxo aí. Em dúvida não está o fato de que foi Deus que fez uma série de coincidências, de sinais, se comprovarem para que Rebeca fosse a mulher de Isaac e a mãe de Jacó. E quando ela é consultada como parte da história, aí eu queria chamar e jogar luz por uma coisa assim: a gente pensa muito que mulher antigamente não tinha opinião, que o modelo original, fora do século, da segunda metade do século XX, era que a mulher era um objeto de decoração. Isso é muito mais a ver com o mundo romano. Isso é muito mais a ver com os grandes impérios. Mas num ambiente desse, tribal, normal, em que sim, os casamentos eram arranjados pelos pais, aí você vê que chega ali o moço e fala: ó, pediu uma série de sinais, aconteceu, e eu vim aqui, queria saber se a Rebeca podia voltar para ser esposa do meu senhor. O pai chama e fala: filha, o que que você acha? Né? E ela fala: sim, eu quero ir, eu vou. Você quer ir com esse homem? E é uma coisa pública, porque chamaram Rebeca. Eles se despedem, mandam presentes, abençoam e ela vai. Bom, algumas dicas. Não se passa por uma nova etapa na vida da gente sem que um processo semelhante a esse de Rebeca aconteça. Nós, na Casa da Videira, estamos vivendo um momento em que tudo indica e tudo parece que a gente vai iniciar uma nova etapa logo, logo, sobre a qual quero vir a falar com vocês através desse mesmo grupo aqui do WhatsApp. E a gente tem vindo num processo já de 3 meses de muita oração, de muita atenção, de muita reflexão, e onde a gente estabeleceu que alguns sinais nos indicariam qual o caminho a seguir. Então, nós estamos buscando uma nova casa para a gente se deslocar, Primeiro a gente começou a ver uma série de sinais que foram se comprovando para a gente se mudar de Palmeira, que o nosso ciclo em Palmeiras se fechava, mas a gente não tinha ideia de onde começava esse novo ciclo, e inicialmente a gente pensava em ir para uma outra cidade do interior do Paraná. E aí a gente descobre que essa demanda aumentada era para que a gente pudesse vir contribuir com processos que pessoas nos conheceram durante muito tempo, que era principalmente aqueles processos ligados à agricultura urbana. E depois de uma série de sinais que a gente tem tido um atrás do outro, e o primeiro era encontrar, né, onde é que é esse lugar, qual é a cidade, e a gente foi descobrir surpreso que o lugar era Curitiba. E, ou pelo menos parece que até agora tudo se comprova nesse sentido. Daí uma série de pessoas com imensa alegria para a gente voltar, e a gente foi tendo sinais. Aí a gente começa a procurar lugar para cá, lugar para cá, aparece um lugar, a gente estabelece três etapas, né? Que, assim, para que se você quiser saber qual é a grande jogada, é que a gente não tem dinheiro para pagar um aluguel que nos comporte na cidade de Curitiba. Ponto. Então a gente já tem um não de saída. Então, sabendo que o senhor dinheiro diz não, a gente já sabia que tinha não. Vamos perguntar a quem é realmente o nosso senhor, o senhor Deus. Sim ou não? E a gente estabeleceu processos. E a primeira etapa é tivéssemos paz com relação ao lugar. Encontramos um lugar que parece muito adequado, muito correto e que sentimos muita paz. Inclusive com uma série de pequenos sinaizinhos que nos remetem ou fazem pensar que esse lugar é adequado. Daí nós vamos ter uma segunda etapa agora, negociação. Já concluímos até agora 2/3 da negociação. Agora falta o tercinho final para essa semana. E esse era um passo, assim, a gente conseguir um lugar que tenha paz, que as pessoas nos queiram e que a negociação funcione bem, vamos para a terceira etapa. E a terceira etapa vai ser levantar os recursos. Também vamos ter que esperar por um milagre, porque já estou adiantando, a gente não tem. Aí é o que eu tenho dito, se Deus estiver de acordo com a mesma opinião que o Senhor Dinheiro, o mamon da Bíblia, dizendo, não, vocês não podem sem mim, se Deus falar, olha, eu vou usar esse porcaria desse mamon para dizer para vocês que não. Se os recursos não aparecerem, com certeza a gente vai aceitar e vai voltar a estaca zero, pois como estava lá o empregado do Abraão fazendo a mesma coisa, né? O servo do Abraão faz a mesma coisa, olha, eu vou aqui, tem etapas a ser cumpridas, eu vou cumprir essas etapas. E se os sinais não forem claros, eu volto à minha procura. Ele voltaria, procuraria uma segunda, terceira, quarta moça e ficar naquela missão até achar. Idem a gente. Essa é uma dica de como você pode tomar decisões. Não deixa o dinheiro ou o caminho mais fácil, né? Isso tanto sim quanto não, indicar o caminho que você deve tomar. Primeira dica é essa. Busque primeiro ter paz com Deus na sua decisão, paz no seu coração. E depois você tome. Mas vamos lá. O que é importante aqui de Rebeca é que Rebeca vai entrar numa nova etapa, né? E olha lá para a bênção que toda a família dela deu quando ela foi. Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares. Que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Vá em frente. Olha, Deus vai fazer uma obra com você. Mete a cara. Todo mundo torcendo, todo mundo abençoando. Uma nova etapa. E ela vai. E aí diz um texto muito bonito, né? Casamento de Isaac e Rebeca não tem nada de complicado. Isaac viu Rebeca, o servo contou para ele o que havia feito. Isaac levou Rebeca até a tenda da sua mãe, fez dele sua mulher, a amou e assim foi consolado após a morte da sua mãe. Ou seja, ele encontrou essa menina, casa com ela, passa a viver com ela e está feito o negócio. E ele a amou ao longo da vida. Isaac era muito amoroso com Rebeca. E ela realmente foi uma mulher feliz com seu marido e que teve a alegria, né? Alcançada mesmo 20 anos depois de lutas, de ter seus filhos. Essa é uma história que a gente já contou. Se a gente for para o profeta Zacarias, a gente vai ver que é uma chamada de Zacarias, já depois do exílio, em que Sião e Jerusalém, né? Se é o mesmo lugar. São chamados, olha, o seu rei vem a você, justo e vitorioso, montado num jumento. se referindo ao Messias que viria. E quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, eu vou libertar seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza. É uma exultação de cara, olha, fiquem felizes antecipadamente, porque eu vou trazer libertação para vocês. Se a gente for para Cantares de Salomão, que é um texto complementar de hoje, a gente vai ver a amada falando de novo, né, que o meu amado chega perto de mim e ela se levanta e ela vai na direção dele e ele fala: minha amada, acabaram-se as chuvas, aparecem as flores, chegou o tempo de cantar. Eu não sei se hoje você tiver a oportunidade ou teve a oportunidade de ler Cantares, mas se quiser ler Cantares de Salomão, você vai ver esse texto, Cantares 2, onde na chegada da noiva ele fala: acabou o tempo das chuvas, acabou o tempo de chorar, vai florescer agora. O Salmo 45, a gente lê ao longo da semana inteira, é de novo um salmo de casamento, nova etapa. Repete a mesma história. Existe um salmo complementar a esse, que é o Salmo 145, do versículo 8 a 14, que ele fala sobre a compaixão e misericórdia de Deus, a paciência transbordante de amor que Deus tem por nós. E quando ele é tão bom e a sua compaixão alcança até as alturas com a gente, e ele é fiel em todas as suas promessas. Se alguém quiser ler esse salmo. Mas a gente vai para o texto de Romanos. O texto de Romanos continua falando sobre algo que aí já vai apontando para o que Jesus faz na sua vida e como você pode ter nova vida. Paulo, em Romanos 7, fala sobre a luta que tem, essa inclinação nossa, dos nossos membros da carne, e o que ele está se referindo? Ao nosso instinto, ao nosso comportamento aprendido, à nossa psiquismo, que é para o mal. A gente sempre está atendendo. Nossa espécie, como eu falei, ela é violenta, ela é agressiva, ela é competitiva, ela é implicantezinha, entendeu? Super implicante, chata. Se tem uma espécie nesse planeta enjoada, é a nossa e a dos chimpanzés. Turminha chata. Turminha para implicar um com o outro, para cutucar, para querer fazer o mal, para não querer ter controle sobre os instintos, sobre as vontades. E danado para arrumar trela. Gosta de arrumar bagunça, gosta de fazer alguma coisa o tempo todo. E ele fala no íntimo. No meu coração acontece um negócio maluco e deve acontecer com você também, como está no texto de Paulo. Número um, Paulo fala: o meu desejo de verdade, eu quero fazer o bem, mas o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Que outra lei é essa? A lei dos instintos, a lei do psiquismo da gente, a lei que fica empurrando a gente, que torna a gente prisioneiro do pecado. Ele fala: miserável homem que eu sou. Bom, Paulo, miserável homens que somos todos e que mulheres somos todas também. E a gente fica realmente querendo se libertar, né, do corpo sujeito a essa morte que nos leva a fazer as piores escolhas. De vez em quando a Giovana pergunta para mim: pai, por que que eu faço alguma coisa assim? Porque você é um ser humano que veio lá de um antepassado comum, um chimpanzé, e nós somos duas espécies chatas mesmo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu mesmo sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne, da lei do pecado. Ou seja, se você quer caminhar na vida, você tem que botar na cabeça isso: que o fato de você seguir a Deus, o fato de você querer viver bem, não o desconecta, não separa esquizofrenicamente do fato de você ser um animal da espécie humana. Com instintos, com psiquismo, com uma vontade permanente de obter prazer, essa é uma característica nossa muito forte, de obter poder, também é uma característica muito forte, e de acumular coisa. A gente é assim. O fato de você ter decidido passar a seguir Jesus não muda o fato de quem você é como espécie animal. Mas existe uma promessa. Jesus ressuscitou e ele nos prometeu um novo corpo. Uma nova maneira de viver. Um antropólogo que eu gosto bastante, chamado Théâtre Chardin, ele olhava para isso. Ele era um padre jesuíta, era antropólogo, e ele falava sobre o processo de evolução humana. E ele falava que ele chamava essa promessa, que ele retraduzia essa promessa de Jesus, chamando isso de ponto ômega. Quando a gente vai para a promessa e para os sinais que Jesus falou que vai acontecer com a gente, ou seja, qual é o nosso próximo salto evolutivo, se você quiser falar em antropologia, ou como nós seremos transformados, se você quiser falar em teologia, ele diz que nós não casaremos e não nos daremos em casamento, nossos corpos vão funcionar direito, nossa fonte de alegria vai ser estar com o Senhor, a gente vai viver em paz, ou seja, a gente caminha para uma transformação. E Jesus é a prova, a ressurreição dele é a prova que sim, essa transformação acontecerá, porque já aconteceu e ele mostrou que sim. Bom, olha o texto de Mateus, em que ele começa primeiro se dirigindo a nós e fala: vocês são chatos. Essa é uma característica da nossa espécie, tá? Quando você achar alguém chato, ou você se achar chato, bem-vindo à raça humana. Vocês são chatos. Ele fala assim para essas crianças, fala assim: nós tocamos flauta, vocês não dançam. Nós cantamos um lamento, começamos a chorar, vocês não se entristecem. Quer dizer, o que vocês querem? Ser chato, ser humano. Aí veio João, ele não bebia vinho, e falava: esse cara é do mal, é um herege, não sei o quê. Aí venho eu, Jesus, ele falando, comendo e bebendo, e você diz: esse cara é um comilão, um beberrão, amigo de pecador. Bom, o que vocês querem? Que o cara seja um santo que nem João, ou que o cara seja um cara que está na rua que nem eu, que conversa com as pessoas? Mas olha só, já que eu começo a olhar, ele fala: a sabedoria é comprovada pelas obras. Olha as obras de João, olha as minhas obras, elas eram boas, fundamentalmente boas. Olha o fruto, ele fala: pelo fruto que sai, que você conhece a árvore. E em Mateus 11, ele continua falando, no versículo 25, né, depois do salto aí do versículo 20, ele fala, ele agradece a Deus, ele ora e fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não revelou essas coisas aos sábios. Mas ele tem uma mensagem para você, e é a mensagem desse domingo que eu queria deixar. Existe uma nova etapa, aberta e começada, que está para nós iniciada nas bodas que a gente pode ter com Jesus que nos diz. Opa, caiu! Com Jesus que ressuscitou e nos diz, né, vamos começar a nova vida. A primeira condição para a gente começar essa nova vida, para você que está simbolizado pelo casamento da Rebeca, ou o pós-exílio e destruição de Jerusalém e Sião, é encontrar em nós uma sensação semelhante a, com certeza, uma moça que está cansada de ficar em casa, que deu para ela, ou alguém que está no exílio, é deu, estou sobrecarregado e cansado. Eu queria deixar esses três versículos para você. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Primeira condição é você estar cansado e sobrecarregado, principalmente de quem você é. Principalmente de quem você é. Jesus fala exatamente para essas pessoas. Tem uma nova etapa prometida. Mas ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Eu não tenho tempo hoje para explicar esse versículo, mas eu já tive um longo estudo sobre ele uma vez. Quando ele está usando aqui, ele está usando uma representação rural. Jugo é aquela canga que você bota no boi, quando você tem uma junta de boi que puxa um carro de boi. E como é que se treina um boi para puxar um carro de boi? Quando você bota o boi mais novo com o boi mais velho. E o boi mais novo normalmente briga com a canga, se machuca, ajoelha, reclama. Mas ele começa a andar do lado do boi mais velho, que está acostumado com a canga, e a canga não lhe pesa, a canga não lhe machuca, porque ele aprendeu a viver com aquela canga. Jesus se coloca como boi mais velho aqui, de uma junta de boi, e fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Essa é a saída. Em vez de você ficar tão prepotente quando você fica chateado, tão irritado, cheio de si, e eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso. Ele fala: aprendam de mim, ou seja, tire os olhos do cara que te chateia, da situação que te chateia, e espera 5 minutos e olha para Jesus. E se você aprender com ele, que é manso e humilde, vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Não porque não tenha que ser carregado, mas porque ele aprendeu a viver com esse jugo de maneira a não lutar com ele. Então, o jugo da gente é o nosso instinto. O jugo da gente é o nosso psiquismo. A gente fica a vida inteira lutando, brigando com isso. E Jesus, ao invés de trancar isso numa jaula e moralisticamente falar, não, vamos lutar contra isso, fazer aqui um ascetismo maluco, moralista e se chicotear, ele fala, não, aprendam a conversar com seus instintos, aprendam a conversar com seu psiquismo. Sejam mansos e humildes para com essa sua irritabilidade, para com essa seu apetite desordenado, para com a sua ira, para com a sua tendência a roubar, para a sua lascívia, para a sua luxúria, né, para a sua mentira, para essas coisas que são naturais da nossa espécie. Conversa com isso. Senta no colo, humildemente. Reconheça que você é simplesmente um ser humano. E começa a domesticar isso, como se domestica um cachorro, como se domestica um animal. Quando a gente quer domesticar um porco, que é um animal que pode te matar, ou quer domesticar um cachorro, a gente não sai batendo nele. A gente sai fazendo carinho nele. A gente trata com muito carinho. A gente trata com muita atenção. A gente faz carinho na barriga. A gente ensina a deitar. E fala: tá bom, eu sei que você é uma fera, eu sei que você pode me matar, mas eu vou te levar na boa. Assim a gente consegue ter suavidade e ter descanso. E tem uma chave. Jesus, quando falou essa palavra, ele falou em aramaico. A palavra vocês encontrarão descanso é vocês encontrarão Shabat. Shabat é descanso, é o número 7, é o dia da semana. Uma das boas maneiras da gente fazer essa educação e essa aprendizado com Jesus é a gente parando um dia na semana no qual a gente não tem que nada, a gente não faz nada que seja transformador. A gente tem que alimentar animais, a gente tem que fazer coisas que são naturais para ser feitas, mas não se inventa coisa. Não se faz um dia da semana a obediência à pulsão principal do ser humano, que é a pulsão de ter que fazer alguma coisa. Essa é a pulsão de todo mundo, a gente está sob esse jugo. Como que a gente educa? Um dia da semana a gente não mexe em nada que vai ser transformativo. A gente só faz as tarefas que tem que fazer, que tem que comer, tem que tomar banho, né? Tem que dar comida para bicho, tem que guardar as coisas, mas a gente não inventa moda. Não inventa de fazer coisa nova, coisa que pode ser feita na segunda-feira, coisa que pode ser feita no dia anterior. A gente se prepara e subjuga essa nossa pulsão de ter que fazer. E a gente encontra descanso para as almas. Ou seja, o nosso instinto cansa o nosso psiquismo. Como que a gente educa isso? Quando a gente pega o nosso psiquismo, o nosso instinto, ouve ele, faz carinho na barriga e fala: tá legal, já te ouvi, amanhã a gente dá continuidade a isso. Ou vamos olhar para Jesus como é que ele faz as coisas. E a partir disso a gente consegue perceber que o jugo de seguir Jesus é suave e leve. E não tem peso nenhum que a gente carregue, que ele não carregue junto. Não posso ir mais longe do que isso, porque senão vocês vão dormir, mas seria um prazer convidar você a ler mais a palavra, continuar nos textos, meditar sobre eles e que Deus abençoe.